No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uzias teve que morrer pra Isaías romper. Alto e sublime ele viu tua glória. Uzias teve que morrer no ano em que o velho vai. É o tempo que o novo vem. Quero tua brasa, Senhor, ai de mim. Sei que não sou merecedor. Move as portas da minha história com a tua voz. Sou a tua casa. Me envolva em tua fumaça. Rasga o céu e vem. Quero ir além. Enche o tempo. Serafins voavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.